chorei por te não ter e ter sede do teu nome. Já ceguei por te não ver, meu amor, por ti cegou-me. Por destino ou por verdade, meu amor criou-te, ou talvez a eternidade quisesse que fosses meu amor, meu teto e chão, minha força, meu granito, meu bater do coração, meu sabor a infinito. Dá-me a mão até ao fim dos dias que hei de viver. Dá-me a mão por ti, por mim, até quando o sol até quando o sol morrer, até quando o sol morrer, até quando o sol morrer.